és a minha luz e a minha salvação, e a ti me renderei. Você pode cantar isso, vamos? Sim. Eu não. Levante suas mãos e cante isso, vamos, diga isso, vamos. Suas mãos e diga isso a ele, vamos, cante. E tu és digno de. Levante suas mãos para os céus e diga só, vamos. E diga só isso. Eu nada perdi em frente, pois eu sei que vim e um dia voltará. Oh. Vamos, diga isso, vamos. A morte venceste, o véu tu rompeste, vamos, a tumba, os céus declaram, vamos, o céu te adora, proclama, pois Jesus é invencível, vamos, diga, e é invencível. Poderoso esse nome é maior. Nome. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser. Você pode cantar isso, vamos. Estava cansado, e decidido a largar tudo e parar. Levante suas mãos, você que está aí, cante isso, vamos, Deus. E Deus conhece tua estrutura, vamos. Mesmo que esteja difícil, suas lágrimas e mandou a ti falar, vamos, diga, e pegue o que ele te entregou, diga isso, vamos. Quem mandou você parar? Diga quem mandou, vamos. E quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado, diga isso, vamos, cante isso. E quem mandou largar a rede? Cante isso, essa pessoa. Quem mandou? Volte para. Diga isso, vamos. E quem mandou largar a rede? Existem pessoas que chegaram aqui pensando em parar. Levante a mão dessa pessoa que está do seu lado bem alto, vamos. Levante a mão dessa pessoa bem alto e diga quem mandou largar a rede, vamos. E quem mandou largar a rede, vamos, diga. E quem mandou você? E volte para o mar. Quem mandou largar? E volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te... Cante isso, vamos! E quem mandou largar a rede? Cante! Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te... Quem mandou largar a rede? Sabe, em 2016 eu estive aqui na vigília do Bom Samaritano pela primeira vez. Muitos de vocês, eu acho que lembram daquela tragédia que aconteceu aqui com o avião da Chapecoense. E por todos os lugares que eu vou, eu conto isso. O pastor Moisés é meu amigo e ele me conhece. Nós conversamos muito. Não é somente aqui na vigília, não. E uma semana antes daquele avião cair, eu tinha um amigo meu dentro daquele avião. Ele era jogador da Chapecoense, ele tinha 21 anos. Era um marido, era um amigo e um homem de Deus. E nós tínhamos feito alguns planos para passar o final do ano juntos. E eu escutei uma pregação da Isa, que aconteceu algo parecido, que a Isa falava assim: nós combinamos, mas Jesus chegou primeiro para essa pessoa. E no meu caso aconteceu isso também. Toda vez que eu venho aqui, eu lembro muito do Mateus. Sabe? E esses dias eu acordei questionando muito ao Senhor, perguntando por que ele tinha levado o Mateus e tinha deixado outros meninos que não conheciam a Jesus. O Espírito Santo falou para mim assim: Leandro, o que a canção que você gravou, ela diz e o que ela tem feito em pessoas? O que você tem cantado? Você não tem dito todavia, eu me alegrarei? Por que você está perguntando isso? Sabe? E eu entendi algo. Eu entendi que Deus, ele não é para ser entendido. Levante sua mão para o céu que eu vou profetizar. Deus não é para ser entendido. Deus é para ser glorificado. Sabe, de repente você chegou aqui, de repente você nem sabe como você entrou aqui. O profeta Abacuque, ele vem dizendo assim: Isa, ainda que tudo pareça estar dando errado, ainda que tudo pareça estar fora do lugar, ele diz assim: todavia, eu me alegrarei no Senhor, porque Ele é o Deus da minha salvação. Sabe, eu não queria que você cantasse essa canção hoje. Eu queria que você gritasse essa canção de uma forma muito profética. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Levante suas mãos para os céus, diga: o choro, vamos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Você entrou aqui chorando, mas você vai sorrir amanhã. Levante suas mãos. O choro do mar. Vamos, e ainda vamos, que a figueira não floresça, que não haja, que o produto, vamos, que o produto da oliva, todavia, levante a mão dessa pessoa e diga o choro, vamos, quem diz o choro? O choro dura o mar, ela vem pela manhã. O choro dura uma noite, vamos, diga. O choro dura o mar, diga isso, vamos. Eu creio. O choro dura uma noite, vamos. O choro dura o mar. Diga ainda que a figueira cante, vamos. E ainda que a figueira não flore, que não haja fruto na, que o produto da oliva, todavia eu, todavia eu, ainda que a figueira não floresça. Levante suas mãos e diga ainda. E ainda que a figueira não flore, que não haja, todavia eu. Para terminar, cante isso, levante suas mãos para terminar e diga isso ainda que a figueira, vamos. E ainda. Thank you.